nada. Mesmo quando acendo a luz, não creio nada. Mesmo que me prove certo como dois e dois, as plantas crescem em nosso jardim. Pra te mostrar, te mostrar que não há nada aqui. Ponha tudo em seu lugar e eu sei que meu lugar está aí. Seu lugar, meu lugar está aí. Está aí.